Mas se você assumir a banda, só no sax, pra machucar. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Eu nem estou sozinho, preciso de você. Que a rocha gostosa da zona. E por isso eu sequer eu não posso te perder. E eu sinto muito a sua falta. E muito a sua falta. E me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. E com... ciúme que me fez eu não posso mais lembrar. E o meu coração tá em pedaços. E está em pedaços. E volte, amor. Eu não mereço esse castigo. E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. E volte, amor. Eu sinto a falta dos teus beijos. E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro. Tchau no sax, puxa meu maestro. Sucesso. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Só pra machucar. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. E ao meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar amor. E como eu pude esquecer o amor que te dei. A nossa mestre de Tivana, como uma Tivana. E a caminho, mas nem nos pecados. E errar é humano. Fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas eu tenho a certeza que no meu regresso, o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. E ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Divana, como uma divana. E a menor do amor, do que vou rever você, meu amor. E do amor, do que vou sentir você perto de mim. E do amor, vou rever você, meu amor. E amor, o que vou sentir você. Eita! Divana, como uma divana.